A liberdade é para todos. Eu tenho um pássaro que é uma gaivota, que me deixa a pensar, porque está sempre a piar. Meu passarinho, o que queres? Quando como pequeno almoço, lá pia o pássaro. Então dei-lhe um tremoço. A gaivota piava, mas eu não sabia o que ela queria. Fui ler um livro, mesmo com ela a piar, porque não parava de cantar. Só espero que a vizinha não se venha zangar. No dia seguinte, repensou no que leu e, com muita pena, teve de dizer adeus à gaivota, que voou em liberdade até ao horizonte. Escola Básica de Santiago, 3º ano, turma B.